pista bastante molhada. Gente, o T389 ano. O 805 chama agora Recife, 2545, alterna 126, decimal 85. 2545, 2085, com 805. Na proa de Duna. Matheus, 344 na proa de Duna. No 4062, chama a torre 118.95. É, poderia confirmar a frequência da torre, senhor? 118.95. 18.95, obrigado. Torre, boa noite, azul 4062, está estabilizado no ILS. Boa noite, azul 4062. Boa noite, senhor, a chuva de moderada forte sobre o campo. Visibilidade um pouco restrita. Vento 150 graus no 39, reporte visual. Reportar visual, azul 4062. Alô Salvador, Oscar Alfa Índia, informa a finalização de reboque em pátio 3, posição 7. Gente, gente, grato. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. 891, Solo 09, taxi de Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, autorizado, TAM 3891. Visual com campo azul 4062. Azul 4062, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 129, check 3. Baixar travado. O trip 5344 interceptou localizado. Chama a torre agora, 118.95, o trip 5344. 5344, com a torre agora. Web 5899, 2000 pés, 1017, autorizado ali. 2017, autorizado de direção 10, 5839. Salvador, é o trip 5344. Trip 5344, reporte. Passando externo, baixado e travado. 5344. 5344, passou externo e baixo travado. Rio 4062, Salos 12, Taxi via Alfa, Juliette, Portão 1. Alfa, Juliette, Portão 1, Taxi 062. 5344, chuva leve sobre o campo, pista molhada, vento 140 graus, 139, avisou? Permativo, senhor. Teste livre pouso, pista 1-0-3. 5344. ILS da 1-0-5899. Completa a torre 18-95 agora, 5899. Completa 18-95, obrigado, 5899. Torre Salvador, muito boa noite, objeto 5899 ILS da 1-0. Reportará, passando externo, baixar a travada. Reportará, passando externo, baixar a travada, 3152, posição meia dúzia, pushback, acionamento. Trip, solo fazendo a meia livre, táxi da parte 3, do Norte. Trip 5344, livrou na sua escuta. Trip, solo 16, no parte 3, boa noite. Confirme, senhor. Tem livre táxi até o pátio 13 de Aquila. Quando lá, atente ao sinalizador. Boa noite. Ah, sim. Ente pátio 3, Aquila, trip 5344. Grato, boa noite, senhor. Torre, confirme para o objeto 589 na pista da seca? Negativo, pista molhada, porém parou de chover na vertical. Abaixar travado? Afirmativo, passou externo, abaixar travado, 589. Vento 100 graus, 1 ou 4 nós, pouso autorizado, é de 589 graus. Autorizado, posto, 5-2, no portão 62, autorizado, pushback, acionamento, chama o táxi. Autorizado, chamar a táxi, 3-1-5-2. 899, Solo 19, Taxi V Alfa, Juliette, Portão 10. Alfa, Juliette, Portão 10, 5899. Porém, ingresso no pátio somente após o sair do pátio. Confirme, por favor. Entrando através de meia dúzia. Fique atento ao bem que está saindo do pátio. Ok, então vai ficar atento então. 5899. Dan 3152, 143 a bordo, alternado Aracaju, 2 horas para o táxi. Dan 3152, táxi via Índia, reporte no ponto de espera, pronto. Ajuste 1017. Via Índia, reporte no ponto, Dan 3152. Salvador, Gol 1606, paciente da informação Delta, está no gate 05, autorização Campina Grande. Mancho 1606, qual horário do plano? 53, fica adiantado. Ok, ainda não tenho aqui no sistema, assim que chegar eu deixando para copiar. Então o que seria a saída prevista? Campina Grande, qual era o via? Uniforme Zulu 10. Afirma. Esse fone, fone do 10 é Puca, transição de pá. Ok, obrigado. Espera, pronto, Dan 3152. Dan 3152, além da cola, pistão 0, vento 140 graus, 10 nós. Além da cola da 10, Dan 3152. Torre Salvador, gol, Porto Atlântico, na quarta, com informação Delta. 230 para Aracaju, precisando na posição 2. Sala 352, decolou 2000, chama o controle no 20.8, vamos voltar. 174, fotocópia 230. Afirmo, por outra 4, gol no 2, 174. 174 Aracaju, 230 autorizado. Decola da pista 10, sai da Puca, jama, pós-jama direto. Controle no 20.8, transponda 5536. Autorizado 230 para Aracaju. Decola na, da pista 10, Puca, transição jama. Após jama DCT, controle 1208 e o transponda 5536. Gol 17.14. 1-7-4, correto, para o pushback, acionado. Quer trabalhar para o puxa acionamento, gol 1-7-4. 1-6-0-6 na escuta para a cópia. Escuta. Campina Grande, autorizado 390, via informe Zulu 10. Na cola da pista 1-0, saída Puca, transição Zipar. Controle 1-2-0-8, transponda 5-5-5-5-4-5. Ano 43, a sua identificação desce para 2000 com 1017. 3152, sobe 330. 2018, transporte 54, aerovia Hub do 10. 270. Aguarda 270, 3153. Aguarda. Eu ativo 5545, repassará. Central autorizou 270, direto Maceió. 270, direto Maceió, 3152, obrigado. Nove e meia, completo o ILS, chama a torre agora 118.95. 118.9? 118.95. 95, sim, muito obrigado. Salvador, gol 1896, passando Simbra com o trem baixado e travado. Boa noite, 96, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 1950 graus e 10 nós. Livre pouso, pista 10, 1896. Gol, informador, gol na 7-4, na posição 2 para posicionamento. 7-4, autorizado. Autorizado, vou quadrar para o táxi, gol na 7-4. Boa noite, 96, Palos 34, Axivia Alfa, Juliette, Portão 4. Alfa e Juliette, Portão 4, 896.